Conversa com Flávio Breiner. Bem-vindo ao programa Conversa com Flávio Breiner, escritor e crítico sempre muito atento a temas atuais a partir do olhar da filosofia e da educação. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE e divido a bancada com o professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Breiner. Olá, professor, teremos um programa muito interessante hoje, né? Sejam todos muito bem-vindos, Williams e todos os nossos ouvintes, a mais uma edição do programa Conversa com Flávio Breiner, um programa sobre cultura e educação, transmitido pela Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM. Hoje, William, nós temos um convidado muito especial, o professor aposentado da Universidade Federal de Pernambuco e ex-pró-reitor da Procip, de Comunicação e Inovação Tecnológica, o professor Décio Fonseca. Como vai, Décio? Muito obrigado pela generosidade e disponibilidade em ter aceitado o nosso convite. Olá, Flávio, espectadores, William. Na verdade, é uma grande satisfação estar esse convite vindo de você, Flávio, e em especial da Rádio Paulo Freire. Eu só, para bem rapidamente, dizer que eu fui um dos colaboradores no resgate da Rádio Paulo Freire na UFPE. E você veja, foi um processo que foi complexo, não, a gente pensa que ia ser fácil. Várias pessoas na universidade eram contrárias, achavam que era uma rádio obsoleta, que era uma tecnologia obsoleta, que a rádio não tinha mais sentido, tudo tinha que ser digital, né? Já introduzindo um pouco o tema, e conseguiram, era R$100 mil para comprar um transmissor. R$3 mil não significa nada, somente um projeto de esporte, não é isso? E então durou, em 2017 começou essa articulação para construir, e aí com várias pessoas, em particular a Paula, a Ivana e outros. Isso é muito bom saber disso, então. Saber que você é um dos criadores da nossa rádio. Não, eu colaborei, né? Tinha um grupo de trabalho que tinha Paulo Cunha, que trabalhava nesse processo. Eu lembro, sim. Tive o prazer de participar da aula da experimental, né? Teve uma inauguração experimental da rádio. Aí, no primeiro dia, participei dessa discussão, desse lançamento, pré-lançamento. Né? Essa conversa minha que eu queria ter hoje com você era exatamente sobre tecnologia. Eu tenho lido, você sabe que eu sou da área de filosofia, tenho lido alguns autores que têm mostrado e apesar de todas as vantagens e benefícios que nós podemos tirar da tecnologia e da era tecnológica em que nós vivemos, vantagens como o acesso à informação, como nos diagnósticos médicos, nas comunicações entre as pessoas, na proximidade do tempo e na compressão do tempo e do espaço. Tema, inclusive, que você trabalha no artigo que você escreveu para o meu próximo livro sobre cultura e tecnologia. E eu gostaria de saber de você, que trabalha nessa área e tem formação nessa área, apesar de todas as vantagens, todos os benefícios que nós podemos tirar de uma era tecnológica, quais são os riscos que nós corremos? Bom, Flávio, até nos ganhos a gente encontra contradição do ponto de vista do papel da tecnologia. Como, por exemplo, o home office, né? Na pandemia, a gente viu vários ganhos. Né? As pessoas podem trabalhar de casa. Teve empresas que tiveram muito sucesso, mas tem muitas empresas que também teve um impacto cultural forte e muitas deixaram de existir. O home office tem vários aspectos da aproximação, da possibilidade de acontecer, mas, ao mesmo tempo, tem um impacto que acontece diretamente na tecnologia, que é o isolamento. Né? Isso gera muita alienação, as pessoas passam a conviver somente naquele ambiente tecnológico. Você vê que, por exemplo, na China tem vários lugares, em outros países também, que as pessoas trabalham no local e vivem. Você não sai do local. A vida passa a ser um mundo digital. Quer dizer, isso é uma loucura completa. Né? Você viver naquele ambiente. E, obviamente, essas pessoas também não têm proteção social adequada, é instabilidade. Né? Tem uma estabilidade depois de tirar toda a energia, né, a capacidade de criação da pessoa, ela vai fazer o quê? Vai, vai viver como? Então, nesse pequeno espaço que é bem conhecido, a gente já verifica várias coisas que acontecem. Aí, se a gente vai para o mundo da internet, a internet é uma das coisas fantásticas, todo mundo sabe disso, você falou do mundo digital. No entanto, o que é que a internet tem proporcionado para a sociedade de crítico? Indo para o lado das redes sociais, a gente vê a questão da informação. A informação, para mim, é uma das coisas mais relevantes nesse mundo digital e é uma das coisas mais críticas, porque a informação leva e tem levado muito ao consumismo exacerbado, à manipulação das empresas, tipo Google, Microsoft, Facebook, né? Ou seja, as pessoas estão sendo manipuladas pelo alto consumismo, a tecnologia está sendo mais utilitarista do que ser uma coisa de produtiva, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, né? E de engajamento. Então, a tecnologia, ela, de fato, ela tem levado muitos problemas, e aí vai uma coisa mais crítica que a gente está vivendo hoje. Nós vivemos hoje num país que luta pela democracia, né? E aí a desinformação, a informação é o elemento, é o insumo mais importante do mundo digital, a informação. É com ele que as empresas ganham, né? Tem lucros sobre nós, sobre os usuários, nós somos usados por essas empresas, através do acesso às nossas informações, a nossa privacidade, ela não é bem protegida, né? Efetivamente. E a gente tá vulnerável a todo tipo de manipulação. E aí, quando entra no mundo das informações falsas, é que a gente entra nas fake news, aí que é o caos. Então, o tempo todo a gente está sendo jogado de informação na sociedade, nos usuários da internet, para tornando as pessoas alienadas em todo o processo, tornando as pessoas marginalizadas do processo. E pior ainda é que nesses projetos não entra a coordenada social, né? Normalmente existe uma preocupação muito mais com o lucro do ambiente do que com o aspecto social, que é fundamental em qualquer ambiente desse tipo. Eu tive uma experiência muito rica e, para mim, foi uma das mais relevantes. Foi num projeto chamado Sociedade da Informação, Socinfo, que foi uma iniciativa do Ministério de Ciência e Tecnologia em 1999. E tinha uma pessoa chamada Tadao Takahashi, que era um descendente, né, do Japão, e o papel dessa tecnologia, desse projeto, era exatamente a inclusão, principalmente a inclusão social e digital. Foi um dos projetos, quer dizer, há quanto tempo nós já estamos? Mais de 20 anos que não conseguimos fazer o básico, que era garantir uma infraestrutura de internet para toda a escola do Brasil, para permitir que as pessoas tivessem acesso à informação, né, em todas as escolas públicas, agora que estão engateando algum projeto nessa perspectiva. Ou seja, por trás disso aí, do nada é por acaso, porque existe uma ação política. Tudo isso faz parte de uma ação política. Então, eu me lembro muito bem que foi a maior frustração do projeto em 2002, todo o projeto estava pronto para ser licitado com recurso de comunicação, esqueci o nome da sigla, era um fundo de educação, FUST, né? Acho que é FUST, era, de telecomunicações, e que ainda existe esse fundo, nunca utilizado, nunca usam, e que permitiria exatamente investir em projetos na área de telecomunicações, que entraria a esse projeto. Então, esse projeto não foi aprovado no último ano do Fernando Henrique. E aí, praticamente, acabou esse projeto. Então, a gente vive, né, uma sociedade onde as pessoas, mais particularmente, que trabalham no mundo da tecnologia, virou a geração do cansaço, né? Onde as pessoas não têm tempo para respirar, para pensar, para refletir, para ter uma visão crítica. E aí se tornam pessoas marginais a todos os processos. Então, a não ser movimentos que vão acontecendo da sociedade, que vai, de alguma forma, que a internet também facilita, aí facilita esse lado, que é ativar um conjunto de pessoas para reagir a movimentos, a situações políticas, e assim por diante. Então, se a gente olha, então, os aspectos mais negativos, a gente tem uma sociedade que tem mais de 30 milhões de pessoas que não comem, passam fome. Né? Então, como é que um país vai ter o mundo digital adequado para a sua sociedade como um todo, se você não existe um plano de governo, né, com inclusão social, fazendo parte de um projeto social, político e cultural. Então, existe a necessidade premente de ter uma outra abordagem, né, para permitir essa inclusão. Então, isso vai nas escolas, isso vai no pequeno comerciante. Nós começamos um projeto piloto, que eu acho que era muito interessante, que era para ajudar um pequeno comerciante, um cara, um menino que vende na rua frutas, verduras, etc. Ele, com o celular mais simples de todos, ele pudesse pelo menos fazer a planilhazinha básica, quanto entrou, quanto saiu, né? E ajudar as pessoas a sobreviver, né, nesse mundo, porque senão você só faz marginalizar essas pessoas, né, e não se insere no mundo do trabalho. Né? E aí a gente vê que existe um impacto muito grande também associado à legislação trabalhista. Né? Com essa flexibilização grande, o profissional da LDI, ele tem um curto, relativamente, a idade que aumentou hoje, né? Perspectiva de idade, de 100, sei lá quantos anos hoje, mas ele tem muito pouco tempo para conseguir produzir o que a empresa está, né, tentando tirar dele. Então, vai ser um momento que a pessoa não aguenta. A quantidade de pessoas deprimidas, né, e saem do processo. Muda nunca de área se consumiu tanto antidepressivo no mundo como nesse momento. Exatamente. Mas, Débora, você não... Diga. Já que você está falando dos jovens, da introdução dos jovens dentro desse mundo da informática e das altas tecnologias, eu gostaria de ouvir o William, que é alguém jovem, aluno nosso da Galerinha, e que está envolvido já diretamente com tecnologia, se ele tem alguma pergunta a fazer para você. William? Flávio, você apontou alguns dos problemas como consumismo exacerbado, manipulação pelas empresas, tecnologia autoritária e que não entra a coordenação social dentro dessas redes tecnológicas. Para além disso, nós também temos muitos problemas relacionados à saúde mental das pessoas devido ao grande consumo de conteúdos. E a gente também está tendo uma dificuldade de concentração pelos mais jovens devido ao consumo de conteúdos muito curtos e em grande quantidade. Você trabalha na área da tecnologia desde 1973. Esses problemas que nós vivemos hoje de uma sociedade super tecnologizada poderiam ter sido evitados antes? Bom, veja, a gente tem um problema. Primeiro que o mundo, a sociedade, ela não é regulada, né? Não tem mecanismo regulatório. As empresas, elas não respeitam processos regulatórios e à medida que as coisas vão saindo, elas vão jogando a sociedade, a tecnologia, como uma forma de conquistar mercados, né? E aí não existe mecanismo, organizações que permitam discutir os impactos positivos, os impactos negativos, em que oportunidade é mais adequada você envolver a sociedade para implantar adequadamente a tecnologia. Então, esse processo é muito dos grandes grupos, grupos econômicos, né? Principalmente as grandes empresas na área de tecnologia, à medida que ela usa a sociedade, os usuários, como cobaias, e vão jogando sempre na perspectiva de lucro, né? Então, é muito difícil você, sem mecanismos reguladores, controlar. Por exemplo, agora se fala muito agora em metaverso, né? Que agora está na moda. Então, o pessoal entra na moda e começa, que no fundo é uma evolução de um ambiente que vai sendo construído, para transformar isso num instrumento de negócio. Né? Um instrumento de negócio. Só que há uma expectativa que com esse mundo haja uma possibilidade dos usuários passarem a ter uma visão mais crítica, no sentido de não aceitar mais esse jogo das tradicionais redes sociais, como Facebook, WhatsApp, Instagram, etc., etc. Ou seja, que esses mecanismos têm a sociedade tem a capacidade de escolher, de optar por seus ambientes e não ficar sendo os gados, né? Cercados pelas tecnologias impostas, 2, 3, 4. Então, há uma perspectiva de que isso mude, né? Mas não é certo, né? Porque isso é um jogo, um jogo político, né? Grande, de jogo de interesse. A universidade, por exemplo, ela tem um papel fundamental, como teve na internet, mas depois perde o controle, né? A universidade foi fundamental na construção da internet e ela é fantástica em vários aspectos, né? Mas controlar isso é uma dinâmica, né? e existe uma... É porque sempre existe um nó de lucro e de interesse de grupos, né? Mas, por exemplo, é difícil você criar marco regulatório, muito difícil. Nós fizemos uma experiência na UFPE. E começando, hoje tem vários marcos associados à segurança, acesso a dados, né? Mas é um processo complexo de você, porque existe muito uma reação da própria comunidade universitária, não é uma coisa trivial você implantar mecanismos que vão proteger o cidadão, né? A sua privacidade. Por exemplo, o Brasil, ele sempre foi muito vulnerável a ataques, usando esse mundo da internet, até ataques vindo de hacker. Hoje a gente vê a vulnerabilidade do sistema, quando você está sendo atacado aqui, ali, né, invadindo a sua privacidade ou as empresas. E o Brasil não investiu adequadamente, acho que, né, depois de 2000 e até 2013, houve um grande boom de crescimento no Brasil, da tecnologia, mas não houve um investimento de proteção da privacidade, da segurança, com a tecnologia brasileira. Então, a gente ficou vulnerável aos ataques de outros países, vulnerável a hackers e assim por diante. Então, em resumo, não existe esse regulatório internacional. Quer dizer, existem organizações que tentam fazer com que a tecnologia seja mais adequadamente, com menos riscos, menos impacto na sociedade, mas não tem esse mecanismo, né, tão eficiente. Décio, eu não sou uma pessoa muito ligada em tecnologia. Sou de outra geração, eu sou um mastodonte de outra época, até meu negócio é livre. Mas eu ganhei recentemente um objeto, parece uma bolinha de futebol de salão, chamado Alexa. Ganhei de presente uma tal de Alexa. Que o meu filho José terminou fazendo aqui as ligações, ele liga a televisão, ele liga, apaga a luz, ele apaga, liga o rádio, ele liga e tal. E aí eu, por pura provocação, eu fiz a seguinte pergunta: Alexa, você gosta de mim? E ela respondeu... Eu te amo. Ela já estou tratando ela como se fosse uma pessoa. Ela me respondeu o seguinte: eu ainda não desenvolvi sentimentos humanos, mas assim que eu estiver desenvolvido, eu posso responder a sua pergunta. A minha pergunta, você não é Alexa, mas eu gostaria de perguntar a você, Décio. Alexa um dia vai desenvolver sentimentos humanos ao ponto de responder a minha pergunta? Alexa, você gosta de mim? Ela pode até responder, mas esse sentimento efetivo, isso eu não acredito. Eu acho que vai ser sempre uma diferencial entre o que é o ser humano na sua essência e o que é a tecnologia. Obviamente, várias das coisas que o homem faz, os mecanismos, até certo através da máquina, da lógica, da matemática, você consegue fazer várias análises com informações e tomar decisões até melhores, até porque você trabalha com um grande volume de dados, né, de informação, e vai permitir você tomar certas decisões. Mas você substituir completamente, eu não acredito. Né, porque não é um processo trivial você trazer toda a cognição humana, pensamento, evolução, para um sistema de lógico, né, de máquinas. Então, eu não acredito que esse se disser... Gosta, ele pode até dizer, porque tem um conjunto de elementos lá, de frases, de regras, etc., que vai combinada e vai dizer, olha, eu gosto ou não gosto, porque gosta disso, Alexa gosta de ter um parâmetro, uma referência. Aí ele vai dizer, eu gosto, Flávio está dentro desse padrão aqui, eu gosto dele, entendeu? Posso até querer casar com ele, ó. Veja, Alexa quer ver a confusão, vê a confusão que pode dar aí, né? Décio, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer imensamente pelos esclarecimentos e, sobretudo, pelas advertências que você faz na sua intervenção hoje no nosso programa Conversa com Flávio Brainer, mostrando, sobretudo, né, quais são as consequências até menos individuais e mais sociais do uso da tecnologia ou da não socialização da tecnologia no mundo como o nosso, sobretudo no mundo cujas ameaças à democracia passam pelo acesso à informação, coisa que a gente tem aí quase que informações exclusivas de grupos que estão excluídos do mundo informado, que, portanto, têm pouco acesso a informações que poderiam balizar e melhorar o julgamento deles sobre os destinos da cidade, como a gente diz que é a democracia desde os gregos. Infelizmente, a gente está num momento gravíssimo de ataque, de ameaça e de fragilidade democrática, um ataque que vem do interior da própria democracia, e com o uso maciço de tecnologias, através das fake news, né? O uso maciço de tecnologias para promover a desinformação e a incapacidade das pessoas de decidirem sobre os destinos da cidade. Isso eu acho muito perigoso e fico imensamente agradecido com os esclarecimentos que você nos deu nessa nossa edição do Conversa com Flávio Brainer. Eu lhe deixo, então, Décio, uma palavrinha para que você diga algo para os nossos ouvintes. Eu gostaria de dizer que, primeiro, que eu sou, apesar de ter toda uma visão crítica com a tecnologia, eu sou um otimista que a sociedade vai conseguir se articular, inclusive esses movimentos contra a fake news, etc., é um bom momento para que você haja um maior investimento, inclusive da juventude. Eu acho que precisa, na escola, inclusive, eu acho que é um grande desafio investir fortemente nessas escolas públicas, em particular, na escola de modo geral, nas escolas públicas, e permitir, nessa construção educacional, a visão crítica do aprendizado, né? Que as pessoas usem a tecnologia como um aliado e não como um inimigo. Né? Então, acredito muito que a necessidade, no fundo, é a necessidade de um projeto governo, um projeto que inclua o social e um projeto que inclua de fato a sociedade como um todo, mas a juventude ela é fundamental, porque ela se encanta, tem delírios com a tecnologia, empolgações que precisa para isso um processo de formação, de educação, para que as pessoas sejam desenvolvidas, né, na sua formação de uma forma crítica, né? E aí temos uma outra sociedade não alienante, né, onde as pessoas participam, por exemplo, em outra construção, numa outra sociedade. A gente espera que a gente chegue nesse caminho. Eu agradeço bastante, Flávio, o William, por essa oportunidade de tratar um tema tão interessante, relevante e complexo. Né? Décio, muito obrigado pela sua generosidade e a sua disponibilidade de participar do nosso programa Conversa com Flávio Brainer, veiculado pela Rádio Paulo Freire, 820 AM da Universidade Federal de Pernambuco. William? O risco de uma sociedade super tecnologizada, ainda a gente poderia passar mais horas aqui falando sobre isso, porque rende muito pano para manga. Mas muito obrigado, Décio, pela sua participação hoje aqui no Conversa com Flávio Brainer. Um grande abraço. A produção e roteiro desta edição foi do professor do Centro de Educação da UFPE, Flávio Brainer, junto com os estudantes da UFPE, eu, William Araújo, de Jornalismo, e Everton Martins, de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste. Sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis. Gravação e edição, Catarina Polônio. A música tema é de composição e execução de Flávio Brainer. Esse programa também fica disponível nas plataformas de podcast. Tchau e até o próximo Conversa com Flávio Brainer.